3D. Eu nunca deixei de te amar. Você tá com outra, mas ainda me ama. Vamos reatar nossa ex-relação. Eu te amo e eu tô resmungando de amor. Yeah, yeah. Oh. Deu pra ver, deu pra ver.

apaixonar. Estou aqui. É ladrão! E não te esqueci. Será que você ainda lembra de mim? Como penso em você? São duas da manhã e eu tomando uísque, pensando em ti. E quando o dia vem, estou sozinho sem ninguém. Eu sinto que esse amor um dia vai se encontrar. Esse amor é forte como o tempo e que chora por dentro e por você toca aí, DJ Fran considerado em Vila dos Cabanos. Vou amar você. Quando o dia de fã tocar, novo quebra lajota 3D. E agora com seu cenário 3D. Romeu, a voz que apaixonar. Tá gostando, filha? O som da galera. Quando o dia vem, estou sozinho sem ninguém. Eu sinto que esse amor um dia vai se encontrar. E esse amor é forte como o tempo e que chora por dentro e por você toca aí, DJ Fran considerado. Em Vila dos Cabanos, vou amar você. Quando o DJ de fã tocar, sei que você vai voltar. Manda DJ 07. Tua boca, meu irmão, pelo amor de Deus, quero provar de novo teus beijos. Não se esconda mais, se mesmo se importa, não quer me perder. Então diga, venha, por onde eu for, e não se vá perder. Tudo é te perder. Eu te quero, não se vá. Só não se escondas mais. Se te vais, eu também me vou. Se me dá, eu também te dou. Amor, sou equipe sem limites da saudade. Se te vais, eu também me vou. Se me dá, eu também te dou. Amor, sou equipe sem limites da saudade. Manda 007. Agora estou aqui mais uma vez, te olhando como se fosse a primeira vez. Sinto teu cheiro quando passa por mim. Ainda é o mesmo perfume quando te conheci. Te quero outra vez.

Sandro. DJ Sandro consagrado. Novo quebra-lajota 3D. Às vezes procuro entender por que você me faz sofrer. Desculpa, já não curam mais um coração que vive a sofrer. Me esqueça, não ligue mais pra mim. Esqueça, ligue mais pra mim. Na verdade, não há distante, bem longe, que um grande amor sempre se esconde. Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça. Não entende nada, que o coração de alguém não sabe mais amar. Quem te amou destruiu nosso amor. Banda 007. Às vezes procuro entender por que você me faz sofrer. Desculpas já não curam mais um coração que vive a sofrer. Me esqueça, ligue mais pra mim. Me esqueça, ligue mais pra mim. Na verdade, não há distante, bem longe, que um grande amor sempre se esconde. Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça. Não entende nada, que o coração de alguém não sabe mais amar. Quem te amou destruiu nosso amor. Nem parou pra pensar em nós. Vamos lá, DJ Sandro consagrado. Manda. Poderoso Mega Quebra-Lajota 3D. Hoje bateu a saudade louca por ti, porque ainda estou amando, mas sei que não está nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. Sem me avisar, você foi embora e sozinha agora estou. Só quero você, só quero você. Manda Kimi. Como é que é? Manda Kimi. Manda 007. Alô, DJ Sandro consagrado, manda ver. No meu sonho você é quem pede a volta. No meu sonho sou eu, amor, quem se revolta. A realidade é você, o seu coração sofre a dor. Fui eu quem não valorizou. Mil razões, amor, eu lhe dei. Não faz assim que estou fraca demais. Não faz assim que eu posso voltar atrás. DJ Marcelo, pega do Pará. Eu te peço pra tocar aquela música que lembra nós dois. Meu amor é